367 pode aliar depois do tráfego nacional? Da FIM, 367, eu posso sair da zona e mandar. Obrigado. Líder de aqui, localizado o cruzamento da pista no 7. Localizado o cruzamento da pista no 7. Azul 2791, no solo Feus 39, libere direita, chame o solo em 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, bom trabalho. TAM 3367, 30 decolagem pista no 0, vento 160 graus, 8 não. 30 decolagem, TAM 3367. Para 2000, 0 no 2, com amarante estabilizado, 62 a 0. Boa tarde, eu sou 3190. Ok, para o controle. Boa tarde, eu sou 3190. Então, 3190, controle Salvador, sendo identificação desse avião, chegada bom, MED 1 para o um nível de voo 050, ajuste altímetro 1092. Avião, desce via, bom, MED 1, na pausa 050. Azul 2762, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, suba para o nível de voo 160, chama agora o controle de alto, 120, décima 1. Até. TAM 3367, decolou 40, chame o controle em 119, decimal 8. 119,8, 3367. Controle, boa tarde, TAM 3367. TAM 3367, conserta radar da decolagem, sua vez, saída do campo 1, transição módica para o nível de voo 360. Perfil da subida para 360, TAM 3367. Voo no 620, 30 decolagem pista no 0, vento 150 graus, 62 de nós. Fica decolagem pista no 0, voo no 620. Poderia voar na TAP ou Elefa 2231? Autorizado, voa TAP, o passageiro 2231. Voa TAP, obrigado. A gente precisa coordenar com o centro direto de China, se a gente tivesse para realizar a nossa atraso. Já está sendo coordenado. Obrigado. 6210, estabilizado. Chanel 6210, chama em torre 118, decimal 9. 1895, 6210. Torre Salvador, boa tarde, Oceania 6210, final 10. Voo 620, decolou 43, chame o controle 119, decimal 8. Boa tarde, senhor, 198. Oceania 6210, autorizado pouso 910, vento 160 graus, 612 de nós. Livre pouso, 10, 6210. Saiu 2231 autorizado, voador de Barreiras. Girar as Barreiras, 2231. Obrigado. Chanel 210, visual com pista. Salvador, muito boa tarde, gol 620, 23.000 pés subindo. Guarda. Chanel 210, visual com pista. Gol 1620, contato radar na decolagem, uma vez saída da PUC, transição Caju para o nível 370. Primeiro conforme 370, 620. Então 3190 está autorizado a final do procedimento LS que se fechou no 0, desce para 2 e um pé em exaltamento no 0 no 2, reporte de visual com pista. Autorizando o procedimento, a contra visual da 3190 descendo para 2.000 minutos. São 3317 autorizado da presença do Adriano Mótima. Direto Mótima, 3317, obrigado. Patrulha, autorizo 3190 Batuna. 3190, vou direto Duna, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. 120 está presente com o Romeu Fox 018, chama o centro Recife 126.85, caso negativo 125.45. 7620. Dan 3367, chama agora o centro Recife 128.35, caso negativo 125.1. 2835, 3190. Já 3190, chama em torre 118.95. 18.95 a torre, até daqui a pouco. Controle Salvador, gol 1869, informação Romeu, descendo até 1960. Gol 1869, controle Salvador, CNT, indicação de TV chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 012. Torre Salvador, uma boa tarde, OTAN 3190, embaixo travada, avistando. OTAN 3190, boa tarde, autorizado pouso na pista no zero, o vento 170 graus, 89. Copiólivo, pouso na 10, OTAN 3190. São 3190, salvo foi 56, direito no 211. 219. Papai nos formos de leve golpe, Sierra. Positivo, tá? Vertical de Veracruz para sete de transporte. Tá acionado 2000, tá mantendo agora uma 1500, tá isso? Papai nos formos de leve golpe, Sierra. Seu código transponder 0135. Tá 0135, Juliette Golfo Sierra. Papai no informe Golfo Juliette Serra para o chefe vai sobrevoar aqui, setor. Tá mantendo a vertical de Veracruz. Sente, confirma a altitude. 1510. Sente. Papai no informe Golfo Juliette Serra, recebe informação do seu modo Alfa e do modo Charlie a 1.600 pés. Agora na radial 272 de Salvador, a 2 milhas. Gente, o Juliette do Serra, o ajuste é 1012? Agora 1013. Gente, ainda mantendo 1.600 pés, como recebem na 1.600? Afirma, recebeu no 1.600 pés o Papa Informe Juliette do Serra. Muito grato, controle, vai engraçar para a coisa agora, Juliette do Serra, bom trabalho. Concordo. Gol 1869 está autorizado a final do procedimento LSX-8, chama 0, desce para 2.000 pés, altímetro 1.013, reporte visual campista. Ok, 2.000 pés, 1.013, padrão, autorizado LSX-8 da final 0, vai reportar final visual. Boa noite, Renato. Passarei 2.231, chama o centro Recife 1.28.8, caso negativo 1.26.0. 2.28.260, 2.28.260. Torre Salvador, boa tarde, 4772, ponto espera da aula, zero, tá? Então, 4772, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, estão no zero, o vento 170 graus, meia dúzia de nós. 4772, decolou 03, chame o controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, está 4776. Sai da PUCA, transmissão Caju para o mesmo voo 330. PUCA Caju para 330, está 4776. Dois Salvador, bom dia, 63, no quadro, bom, pronto, no ponto, perdão, noite. 63, no quadro, boa tarde, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 63, no quadro. Aracaju está presente, está 4772? Está 4772 agora. Está 4772 autorizado, direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado, está 4772. Chanel 6314, serizado, decolagem da pista no zero, vento 160 graus, 79. Pista de decolagem, Localizador, visual na vista, boa noite, 69. Boa noite, 69, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Oi, Salvador, boa noite, 69, sinal ILS. Xenef, metrisa no 4, decolou 07, controle 120, decimal, corrigindo 119, decimal 8. 198, 63, no 4. Voo 1869, trato do avistado, autorizado com zona 0, vento 150 graus, 79. Eu repouso de zona 0, zona 869. Menin, para o nível de voo 340. Mono Menin, segue via o 340, 6314. 3894, controle Salvador, assina a identificação dessa via, chegada MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 013. 050, descendo via. Eu solicito a Vana Eninda presente. Barro meu Vitoring aqui, localizado o acionamento, reporte para o obstáculo. Autorizado o acionamento, informação de obstáculo, doutor. Mais um 699 ali, mantém 50. Ali, mais um 0, doutor. Em 4772, chama agora o centro Recife no 26.85, caso negativo no 25.45. Em 4772, controle. Em 4772, chama o centro Recife no 26.85, caso negativo no 25.45. Copiou a secundária 2545. A primária, qual é? Primária, 126.85, secundária 125.45. 2.000, tem empregado. 0.099. Azul 6919, autorizada decolagem da pista no 0, vento no 50 graus, 79. Seguir decolagem na 0.099. Azul 6919, decolou zona 2, chama o controle 119.8. 119.8, boa. Controle, boa noite, Azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, sua boa-vinda saída da Sambo 1, no trânsito, uma ótima para o nível voo 320. 320, isso, já. Gol 1166, boa tarde, controle Salvador, sendo identificação. Terça via, bom médio 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1013. Meia 314, chama agora o centro Recife, 126.85, caso negativo 125.45. 126.85.4, 6316, 14. Azul 69 em rosa, está ajustando um pequeno desvio esquerdo, 2 milhas retorna a rota aqui. Teste está autorizado. Obrigado. Pode ver, está autorizado direto ali do azul 699. Pode ver, Leda, obrigado. Chanel 143, controle Salvador, acione a identificação dessa via chegada Bonf para o nível de voo 070, ajuste altímetro 1013. Vitor Índia aqui, autorizado táxi até a Papá, reporte para ingresso na pista no 7. Autorizado táxi até a Papá, vai reportar para o ingresso, vou fazer o quê? Vitor Índia aqui, autorizado o ingresso, reporte no cabeceiro no 7, alinhado e pronto. Então, 3894, está autorizado o final do procedimento LS, que está aqui no 0 da presença, e separa 2 no pé, livre da instrução vertical em TAP, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. Ativo, 2000 pés, a remoção estabilizada. Entendeu? Livre da restrição em TAP, hein? Tá livre. Obrigado. Gol 1166, desça para 3 no pés, altímetro 1013, livre da restrição vertical em TAP. Ok, autorizado, direto em TAP. Vitor Índia Aquilo, quando pronto, autorizado decolagem da pista, 17, o vento 150 graus, 7 nós. Autorizado decolagem, 17, Vitor Índia Aquilo. 699 pode voar morte, pô? Azul 699 agora. Ótimo, o UTC. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Vitor, Índio Aquilo, decolado 17, perfil da saída Lota. Papa Romeu Vitor, Índio Aquilo, contato radar na decolagem, subavia, saída Lota, para o mês de voo 090. Ciente, o Vitor, Índio Aquilo. Papa Papa Charlie, Índio Oscar, prossiga, pessoal. Autorizando o recorte de pronto para ataque. Aí já vai ser autorizado o passe da Terra. O meu reporte pronto para ingresso na pista no 7. A Elisa Oscar autorizando a linha e decolar da pista no 7, vento 150 graus, 7 nós. Voo 1645, controle Salvador, acima a identificação dessa via, chegada Gonçalves para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 013. 060, com padrão altímetro, profundidade de 60, redução de 4.000 inteiros. Voo 1645, desça para 4.000 pés, altímetro no 018, está livre da restrição vertical. Ah, muito obrigado. 4 mil pés, 1.013, muito obrigado. Xanem 143, vista para 3 mil pés, altímetro 1013. Xanem 143, vista para 3 mil pés, 1013. Correto. Azul 6999, chama agora o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. Controle Salvador, boa tarde, Papa Papa Charlie de Osso. Papa Papa Charlie de Osso, controle Salvador, mantenha condições visuais 1 no meu pé no corredor Axé, reporte fora da barra. 1 no meu pé, reportar fora da barra, Charlie de Osso. Ele é a visão 3894, né? São 3894, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Gol 1166 está autorizado a final do procedimento de LS que se fechou no 0, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 3, reposta estabilizada. Fiquei para 2 mil pés, 2 0 acusará a estabilidade. Gol 1166. Papai Romeu Vitor, Índio Aquilo, quanto você estimar de pouso em Juazeiro? Ciente, o Vitor Índio Aquilo. Torre de Salvador, uma boa tarde, 83894, checa agora Simbra, visual. Então, 3894, boa tarde, autorizado pouso na pista no zero, vento 150 graus, menos de nós. Livre pouso, pista no zero. Papa Romeu Vitor Índia Quilo, Centro Recife solicita, perguntaram se já voou visual na rota. Afirmo, já voado com condições MC anteriormente. Sabe. Ah, estabilizado, voo 1166. Gol 1166, torre 118, decimal 95. Obrigado. Lembrando 43, estou autorizado a final do processo CRSXY10, desça para 2 no 3, altimetro 1 no 0 no 3, reposto estabilizado. Autorizado a final do processo CRSXY10, desça para 2 no 3, reposto estabilizado, 6146. Gol 1166, solo fez 29, libera direito, chame o solinho 121, décima 1. 21. 143, estabilizado, ele é. Xalai 143, chama agora a torre. 118, decimal, 95. 2295, Xalai 143. O número 400 está autorizado a final do procedimento LS X-Y10, dessa para 2, no país alto, entra no 013, livre a restrição vertical e pelo reporte visual rompista. Autorizado o procedimento X-Ray da pista 10, de livre da restrição em pelo, ou será estabilizado o número 400? Meia 201, boa noite, a Lima, tem 0. A Lima, 6143, o solo foi o 35, direito, 121, decimal 1. 211, meu nome é Mateus 090, aguarde transferência para o caminho de texto. Tirando 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 5 nós. estabilizado, 1645. Sou 1645, chama agora a torre. 118, decimal, 9. Coloca pra torre, 2285, seja lá, senhor. Torre Salvador, cordial. Boa tarde, né? O 1645 estabilizado, né? Que é visual. Voo no 645, boa tarde, continue aproximação, guardando pista livre. Aguardando a sua autorização de pouso na 645.